o que é o arrependimento. Tanto João Batista, quanto nosso Senhor Jesus Cristo, quando proclamaram a salvação pela fé, ordenando aos homens que cressem no Evangelho, ordenaram também que tal fé fosse precedida pelo arrependimento, sem o qual não poderia haver a eficácia da fé para a salvação. Então é muito importante que saibamos o significado da palavra arrependimento, oriunda da palavra do original grego metanoia, que é uma palavra composta por meta, que significa transformação, como se encontra na nossa palavra portuguesa metamorfose, e por noia, que significa mente. Assim, arrependimento significa transformação de mente. Vê-se, portanto, que é muito mais e mais profundo do que meramente lamentar ou mesmo deixar de praticar atos maus e trocá-los por atos considerados bons. O que está em foco é uma mudança radical do nosso ser, uma transformação operada na nossa natureza pelo poder do Espírito Santo. O convite do arrependimento do Evangelho é, portanto, uma chamada à conversão, ao novo nascimento, ao recebimento da natureza divina, pela qual é subjugada a nossa natureza terrena pecaminosa. E toda vez que a natureza terrena estiver prevalecendo, será também por renovados arrependimentos que se dará a sua derrota pela nova natureza divina recebida no novo nascimento. Esta transformação de mente nada mais é do que a renovação da mente operada pelo Espírito Santo. O arrependimento verdadeiro nos conduz não somente à purificação do nosso coração, como também à contemplação da glória de Deus em Cristo Jesus. É um meio que nos conduz à dependência do Espírito Santo e à produção da vida espiritual do céu em nós, e não é, portanto, como se costuma pensar, um aperfeiçoamento do velho homem por meios carnais. Coisas como a do tipo: olha, menino, seja bonzinho, deixe de fazer as coisas de modo errado e procure agir de modo correto para você ir para o céu. Tudo bem, a preocupação com o procedimento moral correto é necessária, mas não é nisso que consiste o arrependimento a que somos chamados, pois não se pode vencer o pendor da carne senão pelo do Espírito Santo. E não se vence as obras da carne com boas obras, mas com o fruto do Espírito Santo. Para tanto, se demanda mudança de mente, transformação do coração. Faça-se boa a árvore e o fruto será também bom, mas de uma má árvore não se colhem bons frutos, pois se trata de uma questão de natureza.